Mortal do Arrocha. Essa é nossa, hein? Eu já vi isso acontecer muito. Cuidado, viu, bebês? É mais ou menos assim. Vem com o bar. Fica aí, tá vacinando o bebê, tá pagando pra ver. Olha que confusão. Ha! Ao invés de tá comigo aqui, você fica de longe, ligando pra sua mãe, pra ela me dar um pouco de atenção. Enquanto cê tá na farra, virada no balcão, 4.0, tremendo o avião, toda turbinada, já me perdeu emoção. Eu vou pegar a minha sogra, ela que me dá carinho quando você me enrola. Eu vou pegar a minha sogra, ela tá toda delícia, saradinha, vem! Eu vou pegar a minha sogra, ela que me dá carinho quando você me enrola. Eu vou pegar a minha sogra, ela tá toda delícia, saradinha, gostosa. Ô, sogra, vem, vem, vem! Cuidado, viu, bebê? A sogra tá dando de 10 a 0, viu, mãe? 4.0, tremendo avião, turbinadíssima, vem! Fica aí, tá vacilando, bebê, tá pagando pra ver. Olha que confusão, hein? Ao invés de tá comigo aqui, você fica de longe, ligando pra sua mãe, pra ela me dar um pouco.